Fechados, gestos mudos do outro lado. Troca de olhares, indiferença, rejeição. Mais um número nesse mundo cão. Vidros fechados, gestos mudos do outro lado. Vidros fechados, gestos mudos do outro lado. Constantes ilusões de vidas punidas em meio às multidões. A lei do mais forte é o que rola pra viver. Brincando com a morte sem ter nada a perder. Vidros fechados, gestos mudos do outro lado. Vidros fechados, gestos mudos do outro lado. Seu coração, amor, gera atitudes, comece a agir. Chega de falar, só com palavras não se pode mudar. Abra o vidro do seu coração, amor, gera atitudes, comece a agir. Chega de falar, só com palavras não se pode mudar. Comece a agir.